Agora veja o capítulo 18. Depois apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre. Depois do quê? Depois de todos terem sido circuncidados, aquilo ter sido curado, o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Levantou Abraão os olhos, olhou e viu três homens em pé na sua frente. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Disse ele: Senhor meu, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão para que possais refazer as vossas forças e depois passareis adiante, visto que chegaste até o vosso servo. Responderam: faze como disseste. Abraão apressou-se em ir ter com Sara na tenda e lhe disse: amassa depressa três medidas de flor de farinha e faze bolos. Então ele correu ao rebanho, tomou um bezerro tenro e bom e deu ao criado e se apressou a prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o bezerro que tinha preparado e pôs tudo diante deles, ficando ele em pé ao lado deles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente tornarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, terá um filho. Sara estava escutando a porta da tenda que estava atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos e avançados em idade, e a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: é verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Há, acaso, alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Ao tempo determinado, daqui a um ano, tornarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Levantando-se aqueles homens dali, olharam para a direção de Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Irmão, presta atenção na continuidade da história. Depois da obediência, Deus manda três mensageiros que passam pelo acampamento de Abraão, comem com Abraão e confirmam uma palavra. Testam de novo a incredulidade ou a credulidade deles. E Sara ri. E eles sabiam que ela estava rindo. E eles sabiam por que ela estava rindo. Não, não, ó, oh, que é isso? Eu ri? Ó, oh, gente, né? Que coisa, deve ter sido gatinho ali, alguma coisa. Não, de jeito nenhum eu não ri. A senhora riu. A senhora não está crendo. Creia, dona. É, crê. Crê como? Eu sei que já passaram os costumes, que eu já não tenho mais condição nenhuma de ter filho. Eu sei como meu velho está. Eu não sei, nós não temos saúde, nós não temos, não existe a menor possibilidade de ter filho. Mas creia, dona. Pelo menos tenta. Creia, o Senhor vai mudar esta circunstância, o Senhor vai realizar alguma coisa. Eu não tenho a menor noção de como vai ser, mas Deus vai transformar esse casamento, Deus vai mudar esses filhos, Deus vai mudar essa questão financeira, Deus vai operar um milagre, Deus vai. Então, aqueles três mensageiros confirmam a promessa e levam ou são conduzidos por Abraão em direção a Sodoma e Gomorra. O verso 17 diz assim: disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que eu faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Pois eu o escolhi para que ordenasse a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tenho falado. Disse mais o Senhor: o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado tanto e o seu pecado se tem agravado de tal maneira que descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Então Abraão aproximou-se dele e disse: destruirás também o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, destruirá e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão ali? Longe de ti que faças tal coisa, Abraão, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti esteja. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar por causa deles. Respondeu Abraão: e agora que me atrevi a falar ao Senhor, ainda me dou pó e cinza, ainda que sou pó e cinza. Se de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5? Respondeu ele: não a destruirei. Se eu achar ali 45, continuou Abraão ainda a falar-lhe, e disse: se porventura acharem ali 40, respondeu: não o farei por causa dos 40. Disse mais: ora, se não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, respondeu o Senhor: não o farei se achar ali 30. Respondeu Abraão: agora me atrevi a falar com o Senhor, se porventura, ao invés de 30, se acharem só 20, respondeu o Senhor: não a destruirei por causa de 20. Disse mais Abraão: ora, não se ire o Senhor, só mais uma vez falarei, se porventura se acharem só 10, respondeu o Senhor: não destruirei por causa dos 10. E foi-se o Senhor logo que acabou de falar com Abraão, e Abraão voltou para o seu lugar. Primeiro, um ambiente de milagres, irmão, é um ambiente comum, normal, é exatamente o ambiente das nossas tribulações terrenas. Segundo, o ambiente de milagre é o ambiente onde eu proclamo o que Deus prometeu. O ambiente de milagres, terceiro, é o ambiente onde eu tenho que entrar em submissão e obediência. Quarto, o ambiente de milagre é o ambiente onde eu tenho que comprovar que estou perseverando em fé. O tempo está passando, mas eu continuo crendo que Deus vai fazer o que prometeu. Quinto, o ambiente de milagre é um ambiente em que eu e você temos uma missão. Independente de acontecer ou não, temos uma missão. A realidade de Sodoma e Gomorra é literalmente, tanto espiritualmente quanto fisicamente falando, a mesma realidade de hoje. O mundo está aí fora, literalmente nas mesmas circunstâncias de Sodoma e Gomorra. Nós não precisamos nem tecer comentários sobre isso, porque a promiscuidade sexual dos tempos de Sodoma e Gomorra é a mesma que vivemos hoje. A rebeldia e distância dos homens com relação a Deus é a mesma que vivemos hoje. Então Deus leva Abraão a interceder pela salvação de um povo perdido. Quero dizer a você que nós temos ensinado aqui, você já ouviu isso e precisa ser relembrado, que quanto mais você tem necessidades pessoais, problemas pessoais, conflitos pessoais, necessidade de milagres de Deus, mais é propício o ambiente para você servir ao Senhor. Ah, mas eu estou numa fase muito... Esta é a fase que você tem que servir ao Senhor. Ah, mas olha, o Senhor até passou aqui os anjos, agora eu vou falar de novo que a gente vai ter filho, mas sabe o que, que é? A gente até crê, sabe? Mas 99 anos, que coisa, Deus, oh, Senhor, eu estou aqui. Eu vou fazer o seguinte, esse ano eu vou fazer um retiro de oração para ver se o Senhor resolve o meu problema. Quando Deus resolver o meu problema aí eu vou me entregar para o Senhor e eu vou servir o Senhor. Não, irmão, enquanto você está vivendo essas mesmas circunstâncias aqui de Agar e Sarai, você pode se colocar diante do Senhor e dizer: eu vou servir o Senhor, e o servir ao Senhor é literalmente isso daqui: Deus, eu estou intercedendo por aquela cidade que vai ser destruída e precisa ter gente salva naquela cidade, Deus. E aqui se enquadra literalmente, não a sua frequência na célula, mas a sua ação, seu ministério, num pequeno grupo intercedendo por novos convertidos, levando visitantes, falando de Jesus, proclamando o reino, dizendo: Deus, salva essa família do meio da perdição dessa cidade. Isso está muito claro nessa passagem aqui.